Sempre me senti próximo ao banimento. Nunca me senti tendo direito ao sortimento. A vida tem métodos pra te deixar de isolamento. É muito sedutor adotar o recolhimento. A luta é contra a eterna deportação. O nosso corpo não pode ser exemplo pra depuração. A escola da vida tem nossa carta de expulsão. O mundo para com os pretos em extinção. Às vezes vem a memória do sequestro. Toda vez que discuto com o intelectual canhestro, sempre vão querer destituir o maestro. O nosso opressor é sempre ambidestro. Acumulo suor porque tamo no deserto. O movimento é constante e também certo. Por mais que acumule, pouco importa ser esperto. A próxima jornada é melhor deixar em aberto. De solidão não reflete nossa estrada. Mudamos estruturas e nossa arte é defenestrada. A chave do cadeado ainda dá uma deslumbrada. Fica difícil liberar a carga concentrada. Queria mesmo transitar num lugar desabitado, sem nenhum risco de ser extraditado. Queria mesmo parar de me sentir debilitado. Queria mesmo parar de me sentir limitado. O puto tem aquela senha de revogar a abolição. Eles se divertem, lucram com nossa aflição. Nosso sintoma é algo de difícil prescrição. Ainda espero chegar no ponto de ebulição. Toda ação é deliberada pra me deixar no ostracismo. Meu grito de guerra retorce o cinismo. Nossa angústia tá muito além de qualquer protagonismo. Buscando algum ânimo pra alimentar o organismo. Presta atenção.